quer enxergar além das nuvens. Se um gigante o faz tremer, se sobre as águas tiver que passar e o teu medo fizer afundar. Não desesperes, não chores, não temas. Entregue a Ele todos os teus problemas e Ele agirá. Ele tudo pode, Ele tudo vê. Se importa contigo, sente o teu sofrer. Som do mais profundo do teu coração, quando estás caído, Ele estende a mão. Não chores, não temas.